05, solo 30, libera a direita, chama o solo 219. Marizão 219, dona Meia, dona Meia. Paulo Salvador, Gol 1605, bom dia, Lívia. Gol 1605, bom dia, táxi de Alfa, Juliette para 05. Alfa, Juliette, 05. Mike, Juliette. Sete, condições visuais autoriza 1700. Lip 5217 autorizado no 1700. Ajuste 1093. 1700, 1300. Lip 5217 para final do procedimento LS, curva esquerda para 145, aeroporto estabilizado. Esquerda 145, aeroporto estabilizado, 5217. Solo Salvador, eu vou 1923, ciente da informação hotel, autorização para Guarulhos, na posição 612. Gol 1923, hotel confere, autorizado para Guarulhos, nível 360, via perfil 16. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da Eoleda, após voo direto bridge, 817 depois Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, e segue conforme a rota do plano. Aciona 5026, o controle 119.8, ou 1923. Ciente, autorizado 360, Guarulhos, após Zulu 16, decola da 10, curva direita, da Eoleda, após bridge, após Zulu 16, BHZ, direto trip, conforme... o plano 5026 no transponder, 198, controle, gol 1923. Gol 1923, protegimento correto, repete quando pronto para busca. Voltará. 1118.95. 1895, 5217, triplo. Oi, Salvador, bom dia, triplo 5217, estabilizado na final. Visual com a pista. Ok, baixado, travado. Espere, vai pro trem. Gente, 30 graus 8 nós, informe checado. Formado. Papa November, Oscar Romeu, mantém-se em condições visuais. Ajuste em Salvador, 1093. Reposte 20 milhas afastado de Salvador. Achou e travou, 5217. Livre pouso, vento 30 graus com 8 nós, 5217. Tem o livre pouso, 5217. Cinco, dois, um, sete, solos, três, oito, libera a direita, chame solo, 219. Direita, 219, 5217. Cinco, oito, dois, meia, bom dia, chega da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1093. Libre táxi, reporte para ingresso na pista, Baqueco Delta. E decolada 17, autorizado, 60 graus com 109, acuse fora do solo, Mike Eco Delta. 352, 17, descer. Tá, posição no 4 aqui, não tem ninguém pra balizar, não é? Será que eu tenho algum freiro, o 352, 17? Obrigado. Eu sigo a novembro, eu acho que é o Romeu. Novembro, eu acho que é o Romeu, frequência livre, coordenação, não há tráfego reportando o texto. Azul 4299, chegada a mão, desça para nível de voo 060, ajuste 1-0-1-3. Delta Cruz fora do solo, vento 60 graus 8 nós. Solo, Mike, Eco Delta. Decolado aos 44, controle na frequência 119.8, o Mike Eco Delta, até a volta. 198 Delta. Salvador, bom dia, papapapa, Mike Eco Delta. Papapapa, Mike Eco Delta, nas instruções visuais, corredor Axel, no meu pé. Ajuste 1-0-1-3. Autoriza manete direto. Autorizado manete direto, reporte 2-0 milhas a passar de Salvador. Reportará na 20ª Delta. Controle, Mike, Juliette, Romeu. Prossiga. Recebe agora a moto Charlie do Romeu. Afirmativo. Grato, tá mantendo sobrevoo agora próximo a Águas Claras, vertical da BR-324. Controle, Índia 9B Alfa, solicita regressa. Índia 9B Alfa, ciente, reposta rotatória visual com campo, mantém-se condições visuais, ajuste 1-0-3. Condições visuais, vai ser considerado já algum campo indígena federal, na rotatória. Web 5826, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado final do procedimento, resposta prisão. 1-2-1, confirmando 1-0-1-3, 2 mil pés, Palmará estabilizado, 5826, WebJet. Juliette Romeu, tem condições de afastar no setor norte de Salvador para não interferir na aproximação da 110? Cliente controle, vai ser autorizado reduzir para menos 200 pés da presente e solicita permanência no setor em função de acidente aqui na BR-324 e permanente na sua, condicionado. Cliente livre descida. Grato. Dois a bordo. 3 horas e 50, alterna Galeão. 3 horas e 50, alterna Galeão, confirma o seu alguém, o gol 93. 172, 172. Ok, 172 a bordo, táxi via Patiúni, Índia. No ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 013. Pátio, Índia, 1895, 1013, 1923, obrigado, bom trabalho. Obrigada, meu voo. Do 4299, desça para 3 mil pés, permanece ao ajuste, reduz a velocidade para 2409. Cliente, desça para 3 mil, reduzindo 240-4299. Desgou no 923. Avenida Copa, estou no 0-923. Web 5826. Opção 44 mantendo 500 pés próximo a Duna, não irá interferir na sua aproximação. Consistente do tráfego 50, né? Mais Juliette Romeu? Prossiga. Está presente de Águas Claras, senhora. Solicita aproximação na proa 130 por mais 2 milhas da presente, em função de um incêndio, uma fumaça forte que verifica agora. E vai abaixo a altitude para não interferência, totalmente na certeza. Mike e Juliette Romeu, a dois tráfego na aproximação da 190, mantenha o setor. Grato. 4299, reduza a velocidade para 1909. Sente, 2190, então vai testar essa posição, a posição um pouco acima da altitude em função da redução, ok? Sim. Barro meu Índia 9 Alfa, chama em torno na frequência 118, decimal 95. Grande Flux 95, Índia 9 Alfa. Mais que tivesse o meu, agradece a colaboração e vai livrar a área então e segue para a pouso Serra Índia com Índia. Gente, mais que tivesse o meu, reporte visual com local de voo. Obrigado. Alfa, tem condições de agilizar a aproximação para 17? Afirmativo, senhor. Vamos agilizar, então. Afirmo, então. Aproximando, a intenção é que pouso no 7, vento 50 graus, 8 nós, sim, de November Alfa. Atente, sim, de November Alfa. Dois, três, decolou 5-2, chame o controle, 1-2, confirmando aí, 1-1-9, 119.8, bom dia. Controle 19-8, voo 9-2-6 graus, bom dia. Índia November Alpha, o vento 60 graus com 8 nós, tem pouso autorizado, pista no 7, Índia November Alpha. Sente, autorizado pouso no 7, Índia November Alpha. Subir, mantenha 360, saída da EL, Leda Brito. Da EL, Leda Brito, 360, 923. A3-1-1, chegada bom, fidesa para nível de voo 050, ajuste 1-0-1-3. Voo no 605, Índia, confere. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Upperzulu 1-0, até SMAP, após conforme a rota do plano. Decola da 1-0, com primeira curva à direita, saída da EL, Leda. Após voo direto bridge, 87, Upperzulu 1-0. Adiciona 5036, controle 1-9-8. Autorizado 360, marco do 190, mato, segue a rota do plano. Cola da venda, curva à direita, Rael, Leda, Brito, marco do 10. 5036, 5098, 190. Número 05, protegimento correto, repascando o plano para puxo. O PS permaneceu ajuste, autorizado no procedimento, reposta estabelecida. Para 2000, autorizado IRSX, vem reportar na 4299. Sinal da 1-0. 5826, ciente do tráfego, o vento 60 graus com 08 nós. Tem pouso autorizado, pistão 0, objeto 5826. 5826 com pouso autorizado na 1-0. November Alpha, seu solo foi 5-4, autorizado backtrack, reporte pista livre, parte 4, Índia November Alpha. O Salvador é o TAM 3663, com informação em dia. 3663, informação índia, confere agora de cópia. Você escuta 3663. Pessoal com a cabeceira, o número dela, 4299. Azul 4299, complete final do procedimento, chamei. na frequência 118.95. Fechado, 5, obrigado, a decolagem 4299. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, estabiliza a minha LS, Zonca 090. Continua a aproximação, informarei pista livre, 80 graus com 7 nós, 4299. Aguardo. Alfa na... me escuta teu corte motores, bom dia. Salvador, gol 10072. Gol 1072, chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste 10 no 3. 060 na mar e 10 no 3. 10 no 3. Salvador, bom dia, Web 5826, livrou. Web Jet 5826, ataque autorizado, Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, número 2. São 3663, pronto para cópia? Pronto para cópia, 3663. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Peugeot 6, BHZ 13 e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da AEL, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5042 é o código transponder e o controle em 119.8. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola 10 com curva à direita, na saída da AEL, após Leda e Bridge. Up Zulu 10, desculpe. Tael, Leda, Up Zulu 10, Bridge, Up Zulu 6, BHZ, direto drive, direto posto. Transponder 5042, controle 119.8, para o TAM 3663. Correto, chama para pushback estacionamento, 3663. Chamada 3663. Sou Salvador, bom dia, Oceano 6312. Oceano 6312, está autorizado o plano para Recife, nível de voo 350, via Peruíque 58. Subida para o Caracaju, curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5035, 5035 e o controle é 120.8. É 302, cotejamento correto, chama para pushback estacionamento. 1923, estamos centro Recife na frequência 125.1, alterna 1933.95. 251, 3395, bola 923.